Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 31 de dezembro de 2014. Destaques de hoje. Atletas brasileiros repudiam escolha de Dilma para o Ministério do Esporte. Brasil tem mais de 202 milhões de habitantes, aponta dados do IBGE. Belo Monte pode ter rombo bilionário com atraso na obra. A ANAC interdita aeroporto de Itaituba. No Rio Grande do Norte, suspeito de assaltar vice-governador eleito e advogada é preso. Nesta última edição do ano do Jornal Brasil Notícias, um editorial elaborado pelo radialista mineiro Jajá Muniz. Dilma Rousseff toma posse para o segundo mandato na presidência da República. Vamos agora à previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Sol, calor e tempo firme no Nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas demais áreas faz sol, as nuvens crescem no decorrer do dia e há previsão de pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Há risco de temporais isolados na região. Região Norte. Tempo quente e úmido em todo o norte do Brasil. Chove a qualquer hora em Rondônia, no sudeste do Pará e no centro-sul e leste do Amazonas. Nas demais áreas, o sol brilha forte ao amanhecer. As nuvens crescem no decorrer do dia e chove entre a tarde e a noite. Região Nordeste. Sol, calor e tempo firme no centro-leste da Bahia, em Sergipe e no leste de Alagoas, no interior de Pernambuco, do Piauí, da Paraíba e do Ceará, ocorrem pancadas isoladas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, chove de forma rápida e isolada entre o final da tarde e a noite. Região Sul. Há previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. No centro-leste de Santa Catarina e no Paraná, há previsão de chuva isolada entre o final da tarde e a noite. Dia nublado no noroeste do Rio Grande do Sul. Há risco de chuva mais volumosa na região. E agora, as previsões para a região centro-oeste. O tempo segue com muitas nuvens e previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora no noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte. Ao amanhecer, há previsão de chuva rápida entre o final da tarde e o início da noite. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Continue ligado e até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Oi, sinistrinis, olha só que porta virize. Quando você tem chanson, olha a balada. Aí fez tour du monde dans les boîtes, les plus rapides, jusqu'au jour. Would it be right? Would it feel right? Would it be my smile? Nuit Zébré, quartas-feiras, 21 horas, Canal 1. Ok. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Antena Web é Néctar Solar. Sextas, 5h30 da manhã, no Canal 1. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Este é o último Jornal Brasil Notícias do ano de 2014. Amanhã, feriado de 1º de janeiro, não teremos a edição do Jornal Brasil Notícias. Mas a partir do dia 2 de janeiro, aqui estaremos com as nossas edições de 2015. Começaremos hoje o nosso jornal trazendo um editorial feito pelo nosso colega da cidade de Gurinhatã, em Minas Gerais, Jajá Muniz, diretor e radialista da emissora parceira da Rádio Estúdio Brasil, em Minas Gerais, o qual, a partir de hoje, também estará se juntando à nossa grande equipe do jornal para engrandecer ainda mais o nosso noticioso. Ouça agora o editorial preparado por Jajá Muniz para a última edição do ano do nosso noticioso. Acreditamos que deveríamos ter conseguido muito mais em 2014. Há uma certa fragilidade no ar nesse momento. As guerras se espalham, a política do medo aumenta. Nosso planeta está sendo dizimado às mudanças climáticas que ameaçam a nossa sobrevivência. Ao mesmo tempo, o poder das mulheres aumenta. É como se a gente estivesse no limite em nossos mais belos sonhos e os piores pesadelos que nos assombram. Temos a escolha entre reagirmos ou esmorecer. Será que a humanidade vai sobreviver? Podemos depender em parte de nós, da nossa mobilização, porque os políticos, quanto às mudanças climáticas, muito pouco fazem. Não é nada mágico, mas é inspirador. Quantos e quantos milhares de nós que nos oferecemos para arriscar a vida na linha de frente contra o ebola? Políticos, jornalistas e pessoas em geral têm dito a mesma coisa. Estamos trazendo a esperança. É com a esperança que conseguimos superar os desafios. Mas a nossa esperança é de esperançar. Ao contrário, ficaremos no meio do caminho. Só fazemos isso pedindo uma vez por ano. Portanto, se achar que a coisa certa para você, faça doação em 2015. Se 20 mil de nós aceitarmos o compromisso de expandir o trabalho no ano que vem, neste 2015, ajudando a salvar vida em instituições de emergência humanitária, proteger o meio ambiente e os animais silvestres, apoiar a democracia e lutar contra a corrupção, impulsionar a paz e a redução da pobreza, seria um impacto duplo, além de trazer mudanças imediatas ao reforçar campanhas particulares. Cada contribuição constrói a comunidade que continuará a lutar por mudança nas próximas décadas. É um investimento com resultado imediato ou para o futuro do nosso planeta e das nossas crianças. De Gurinhatã, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Jajá Muniz, para o Jornal Brasil Notícias. O Brasil tem atualmente uma população de mais de 202 milhões de habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Em números absolutos, são 202.768.562 habitantes. Número de pessoas, cerca de 12 milhões a mais do que o registrado pelo Instituto no censo de 2010, representando um acréscimo de 5,9%. A região Sudeste é a mais populosa, com 85,1 milhões de habitantes. A região menos populosa é a Centro-Oeste, com 15,2 milhões de pessoas. A região Norte tem 17,3 milhões de pessoas, enquanto o Nordeste tem 56,1 milhões. Já a região Sul conta com 29 milhões de habitantes. São Paulo é o estado mais populoso entre os 26 da Federação e o Distrito Federal, com 44 milhões de habitantes. Roraima é o menos populoso, com 496,9 mil habitantes. Apesar de ter o menor território entre as unidades da Federação, com cerca de 5,7 mil quilômetros quadrados, o Distrito Federal contabiliza 2,8 milhões de habitantes. As estimativas do IBGE são usadas para cálculos de indicadores econômicos, como censos, e também servem como parâmetro para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. O fundo é um repasse feito pela União de parte do dinheiro arrecadado com o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e o Imposto de Renda. Dilma Rousseff toma posse para o segundo mandato na presidência da República. Direto dos estúdios da Rádio Câmara, chamamos o repórter José Carlos Oliveira. Quinta-feira, 1º de janeiro de 2015. Dilma Rousseff toma posse para seu segundo mandato à frente da presidência da República. O roteiro de posse segue à risca um decreto assinado ainda na década de 1970. Se não estiver chovendo, a cerimônia oficial começa na esplanada dos ministérios, onde Dilma e o vice-presidente Michel Temer embarcam em carros abertos na altura da Catedral de Brasília. Brasília. Escoltados por batedores e pela cavalaria do batalhão da Guarda Presidencial, as duas autoridades seguem até a rampa do Palácio do Congresso Nacional. Lá, são recebidos pelo presidente do Senado e caminham rumo ao plenário da Câmara dos Deputados, onde devem prestar o compromisso constitucional e assinar o termo de posse. Após a execução do hino nacional, Dilma fará o seu primeiro discurso como presidente reempossada. A organização e execução da cerimônia do compromisso constitucional cabem ao Congresso Nacional. A coordenadora do grupo de trabalho de posse, Andréa Valente, explica como será o controle das autoridades nacionais e estrangeiras convidadas para a cerimônia no plenário da Câmara. Para que outras pessoas não possam vir com cópias de convites, atrás deles tem códigos de barra. Então haverá a leitura desse código de barra na entrada do convidado. Esse convidado, então, vai aparecer na tela do computador a foto desse convidado e assim ele vai receber um holograma para se dirigir ao local do plenário onde ele vai assistir a cerimônia. Embaixadores e delegações estrangeiras, por exemplo, devem ocupar as galerias. No encerramento desta primeira fase da cerimônia, Dilma e Temer voltam para a área externa do Congresso para mais uma execução do hino e a salva de 21 tiros. Em seguida, os dois partem para o Palácio do Planalto. Apesar de não estar prevista a instalação de telões para o público que estiver na esplanada dos ministérios acompanhar a cerimônia dentro do Congresso, Andréa Valente ressalta que grande parte da solenidade é externa, com destaque para a transição de eventos no trajeto entre o Congresso e o Palácio do Planalto, onde a cerimônia terá continuidade. A esplanada, você tem os lugares de acesso que esses cidadãos poderão ficar. Não só na frente do Congresso, porque tem sempre uma espécie de grade, até por uma questão de organização do evento, e eles também podem se dirigir à praça, porque depois do Congresso tem toda a solenidade no Palácio do Planalto. Tem uma parte da solenidade que é externa, né? Quando a presidente vai passar a revista às tropas, e isso os cidadãos que estiverem no gramado vão poder assistir. No Congresso Nacional, a cerimônia de posse mobiliza as áreas de relações públicas, cerimonial, comunicação social e polícia legislativa, além das áreas técnicas de infraestrutura, patrimônio e manutenção. Um coquetel para os chefes de Estado e delegações estrangeiras encerra a cerimônia de posse no Itamaraty. A presidente Dilma Rousseff, que prometeu em café da manhã com jornalistas na semana passada concluir a equipe ministerial até o dia 29, fechou mais uma equipe. 7 nomes de titulares da esplanada, mas deixou os 15 restantes para serem confirmados ao longo dos últimos 2 dias do ano. Foram anunciados ontem os novos ministros dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, do Paraná, Integração Nacional, Gilberto Occhi, do PP, Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, do PT, Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, do PT, Relações Institucionais, Pepe Vargas, do PT, Comunicações, Ricardo Berzuini, do PT, e Previdência Social, Carlos Gabas, do PT. Dessa forma, o PT confirma o comando de 6 pastas, mas o número deve chegar a 14 ao fim da reforma. A lista não trouxe surpresas. A presidente acatou as indicações feitas por PP e PR, Gilberto Occhi e Antônio Carlos Rodrigues, respectivamente. No primeiro caso, os petistas optaram por um técnico, pela dificuldade em escolher um nome no Nordeste para ocupar a pasta. Ficaram com Occhi, filiado ao partido, mas com carreira ligada à Caixa Econômica Federal. Já o PR conseguiu dobrar as resistências do Planalto ao fato de que Rodrigues é próximo de Valdemar Costa Neto, condenado no julgamento do Mensalão. Pesou a proximidade do novo ministro com o PT. Ele é o suplente de Marta Suplicy, do PT de São Paulo, no Senado. Levou o PR a apoiar a candidatura de Alexandre Padilha, do PT, ao governo de São Paulo e defendeu aliança com Dilma no plano nacional. a presidente manteve a disposição original de confrontar a principal tendência petista e nomear Pepe Vargas para a Secretaria de Relações Institucionais, deslocando Ricardo Berzoini para o Ministério das Comunicações. O núcleo de poder palaciano passa a ser formado por petistas mais próximos a Dilma do que a Lula, o que desagradou ao próprio ex-presidente. Formado em medicina, Pepe foi prefeito de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Belo Monte pode ter rombo bilionário pelo atraso na obra. Repórter Douglas Araújo fala direto do estado do Pará com maiores detalhes. O maior projeto de geração de energia do país se vê hoje transformado em uma enorme confusão financeira, com sérios riscos de se tornar-se economicamente viável. A gravidade da situação foi descrita em detalhes pelo próprio consórcio Norte Energia, dono da usina, em uma carta encaminhada à diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no fim de novembro. No documento, o qual o estado teve acesso, o consórcio afirma que a rejeição do seu pedido de prorrogação dos prazos e a consequente obrigação de compra de energia de outras usinas para garantir a entrega daquilo que não produziu custaria ao consórcio somas vultosas, capazes de inviabilizar o empreendimento. Por contrato, Belo Monte, em construção na região de Altamira, no Pará, teria de começar a gerar energia a partir de fevereiro de 2015, o que efetivamente só ocorrerá no primeiro trimestre de 2016. Neste período, argumentou o diretor-presidente da Norte Energia, Duílio Diniz Figueiredo, seria preciso desembolsar o preço atuais cerca de 370 milhões por mês para cobrir o rombo. A usina tem a previsão de conclusão para fevereiro de 2019. Belo Monte já ultrapassou a marca de 30 bilhões. Em tom de apelo, a carta da Norte Energia, ANEEL, tenta derrubar uma decisão já tomada pelo Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. O assunto ainda precisa passar pela diretoria, o que não tem data para ocorrer. Do estado do Pará para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Atletas brasileiros consagrados e de renome internacional, incluindo medalhistas olímpicos, reagiram duramente na manhã de ontem à nomeação do novo ministro do esporte, o pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e deputado federal Jorge Hilton, do PRB de Minas Gerais. Anunciado pela presidente Dilma Rousseff na semana passada, Hilton foi expulso do PFL em 2005, após ser flagrado no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com R$ 600 mil distribuídos em caixas de papelão, R$ 976 mil em valores atuais. A ONG Atletas pelo Brasil, composta por esportistas e esportistas do nível de Ana Moser, Dunga, Hortência, Raí, Bernardinho, Joaquim Cruz e Torben Grael, entre outros, publicou na nota oficial afirmando que todos se sentem envergonhados e desprestigiados. No manifesto, os atletas dizem que a pasta do esporte serve apenas para fazer barganha política. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Nas redes sociais, o PT pede que seus militantes se armem para resistir às críticas. Não é, sem dúvida, um palavreado em busca da paz. Também não é a postura de quem pense no êxito do governo e da presidente reeleita. O PT quer mais espaço, quer inclusive a presidência da Câmara, mas que para tal não possui maioria, muito menos tem tratado com civilidade e diálogo com o principal aliado, o PMDB, que, pelo andar da carruagem, não vai aceitar esta imposição

um porta-voz da Marinha Indonésia, Manahan Simorangki, havia declarado mais cedo que, segundo a rádio militar, um navio de guerra havia recuperado mais de 440 cadáveres no mar. No entanto, depois afirmou que se tratava de um mal-entendido com sua equipe. Acompanhando as buscas pelas redes de televisão, familiares das 162 pessoas que estavam na aeronave se abraçaram e choraram em Surabaya, local de onde o voo QZ-8501 da Air Asia partiu. Imagem de destroços e do primeiro corpo encontrado, que flutuava na água, foram exibidas ao vivo, causando grande comoção. A confirmação veio hora depois das autoridades indonésias enviarem helicópteros e navios a regiões, após terem recebido informações de que um pescador teria encontrado vários objetos no mar de Java. O corpo do primeiro passageiro resgatado foi visto por volta das 13h25, 4h25 de Brasília, mais de 48 horas depois do desaparecimento do Airbus A320-200. Pouco antes, em uma coletiva de imprensa, um porta-voz da Força Aérea da Indonésia, Agus Dwi Putranto, havia detalhado a descoberta. Um menino de 2 anos matou nesta terça-feira uma mulher ao disparar acidentalmente a arma que ela carregava na bolsa, informou a imprensa americana. O incidente aconteceu em um supermercado da rede Walmart, na localidade de Hayden, Idaho, confirmou em sua conta no Twitter o tenente do condado de Kootenai, Stu Miller. As investigações preliminares mostram que o tiro foi acidental. A vítima é uma mulher de 20 a 30 anos, publicou o policial. A mulher estava com várias crianças nos fundos da loja quando o menor pegou a arma que estava em sua bolsa e acionou acidentalmente, informou o canal de TV local. Autoridades ainda não sabem se a vítima e a criança possuíam algum grau de parentesco. Fontes oficiais citadas pela TV afirmaram que a mulher, que passava as festas de fim de ano em Hayden, tinha permissão para portar armas escondidas. Ao menos 14 pessoas morreram nesta terça-feira em confrontos entre um importante grupo armado procedente da República Democrática do Congo e as forças de ordem do Burundi, informaram as autoridades locais. Segundo o governador da província de Cibitoque, Anselme Nisbasmina, o grupo armado, que ainda não foi identificado, atacou as forças governamentais em uma zona situada a 50 quilômetros ao norte de Bujumbura, onde 14 agressores morreram. O governador assinalou que as forças do governo não sofreram qualquer baixa. Anselme Nisbismana precisou que o grupo armado entrou no Burundi durante a madrugada desta terça-feira e que, segundo testemunhas, havia mais de 200 homens. O ataque foi confirmado pelo porta-voz do exército, o coronel Gaspar Baratuza, que se negou a fornecer mais detalhes. Nos últimos meses, nesta zona fronteiriça, foi palco de frequentes ataques de rebeldes procedentes da RDC. O aumento da violência armada com a aproximação das eleições de junho preocupa as autoridades do país, cuja história está repleta de massacres étnicos e por uma sangrenta guerra civil entre 1993 e 2006. Ao menos 7 soldados sírios morreram em uma violenta explosão na cidade velha de Alepo, no norte da Síria, informou nesta terça-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos, revisando um boletim anterior de 20 óbitos.

voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de acordo com o INPE. Cerca de 50 milhões de raios caem a cada ano em todo o país, sendo 20 mil apenas na cidade de São Paulo. Entre os anos de 2000 e 2013, informou o INPE. 1.672 pessoas morreram no país por causa de raios. Nesse período, o estado campeão em número de mortes foi São Paulo, com 269 casos, seguido por Minas Gerais, com 130 casos. A cidade com maior número de mortos foi Manaus, com 20 casos. A maior parte das mortes ocorreram, segundo o Instituto, em atividades rurais, 24% do total, seguido por ocorrências dentro de casa, 16%, próximo a um veículo, 12%, embaixo de uma árvore ou jogando futebol, 9%, sob coberturas com toldos ou decks, 6%, e na praia, 5%. 8 banhistas foram atingidos por um raio na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, e 4 deles morreram. Os demais ficaram feridos. Eles estavam na praia quando o temporal teve início e a maior parte tentou se abrigar embaixo de um guarda-sol que atraiu o raio e provocou as mortes. Preso homem suspeito de assaltar vice-governador e advogada no Rio Grande do Norte. Direto da Rádio Transcontinente, repórter Francisco Silva. Um homem suspeito de participar do assalto contra o vice-governador eleito, Fábio Dantas, e a advogada Tatiana Mendes Cunha, foi preso na manhã desta terça-feira por equipes da DECAP, 4ª DP, DAME e DPCIN. Identificado como Leonardo dos Santos, de 20 anos, o assaltante confessou o assalto. Afirmou ter ficado com R$250 do material roubado e disse que não sabia que a vítima era o vice-governador. Com ele, a polícia apreendeu uma arma .40 de uso restrito da Polícia Militar e 2 carregadores com munições. O crime aconteceu na madrugada do dia 18 de dezembro, quando Fábio e Tatiana saíam da casa do deputado Fábio Faria, em Areia Preta, após uma reunião. Um dia depois do assalto, os pertences da advogada foram encontrados por um morador dentro de uma lata de lixo. Após a prisão, outra vítima do suspeito também reconheceu e disse ter sido assaltado ontem, no mesmo local. Além de Leonardo, a polícia já identificou também um segundo suspeito, Emerson Domingos Duarte, vulgo Garguelão, que está sendo procurado, afirmou fontes da Polícia Militar aqui do estado do Rio Grande do Norte. Francisco Silva, da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Mais de 30 chefes e vice-chefes de Estado confirmaram presença na posse da presidente Dilma Rousseff até ontem à noite. A solenidade acontece na quinta-feira, a partir das 15 horas, amanhã. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será um dos presentes. Também confirmaram presença o vice-presidente da China, Li Yunichao, o presidente da Câmara Alta da Rússia, Alexander Tokshin, a chanceler da África do Sul, Maite Marshabani. Ainda são esperadas confirmações da Índia, que faz parte dos BRICS, e das potências europeias Inglaterra, Alemanha e França. A cerimônia vai ter a presença do primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven. Ele ficará no Brasil até 3 de janeiro. Löfven vai a São José dos Campos, São Paulo, para tratar de negociações com a compra dos caças Gripen NG pela Força Aérea Brasileira, FAB. A visita do primeiro-ministro Löfven ao Brasil acontece no momento em que a parceria estratégica entre os dois países está se fortalecendo, disse a embaixada sueca em nota. Os suecos estão de olho em novos negócios com os brasileiros. O primeiro-ministro Löfven tem a esperança de expandir a cooperação bilateral nas áreas de mineração sustentável, energia renovável, bioeconomia, tecnologia de informática e comunicação e saúde. Valdir Halpe decepciona povo de Rondônia pelo envolvimento com a quadrilha da Lava Jato. Edilson Peroni fala direto de Rondônia. Na última edição da revista Veja deste ano, o senador rondoniense Valdir Halpe, do PMDB, foi apontado como um dos parlamentares mais atuantes do Brasil. No entanto, o que o congressista precisa explicar, principalmente para aqueles que lhe confiaram o voto, é o suposto esquema de corrupção da Petrobras. O nome de Halpe foi apontado nas investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal como um dos vários políticos beneficiados com o esquema que roubou mais de 10 bilhões dos cofres da estatal brasileira. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Os prefeitos dos municípios brasileiros podem ainda influenciar pequenos grupos com seu apoio a candidatos nas eleições para deputado estadual e deputado federal. Mas os resultados da disputa eleitoral de 2014 para a presidência da República colocam em xeque o tradicional coronelismo, velha prática em que líderes locais reafirmavam o poder de convencimento, carreando milhares de votos de cabresto a candidatos pelo país afora. A ANAC interdita aeroporto de Itaituba. Repórter Douglas Araújo traz os detalhes. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, suspendeu pousos e decolagens de voos comerciais no aeroporto de Itaituba, oeste do Pará. De acordo com a ANAC, a proibição se deu em virtude do aeroporto não dispor de um veículo para combater o incêndio. Esta é a segunda vez que a ANAC interdita o aeroporto da cidade por falta de segurança. A decisão em vigor desde a semana passada pegou de surpresa as empresas aéreas que operam no município. Ainda segundo a ANAC, o aeroporto de Itaituba está recebendo investimento que vão adequá-lo para receber a grande demanda, principalmente dos inúmeros garimpos da região. Em 2015, a perspectiva é que já esteja operando com detector de metais, um dispositivo obrigatório que garante a segurança dos usuários. A grande preocupação é que, ao longo do tempo, o aeroporto foi sendo considerado inadequado, fazendo com que a prefeitura investisse na adequação. Representante das companhias aéreas demonstra extrema preocupação, principalmente por Itaituba fazer parte de conexões regionais e tem sido parceiro no trabalho de adequação. Até que o problema seja sanado, o acesso ao município de Itaituba dar-se apenas por estrada ou por via fluvial. Passageiros vindos de Belém são obrigados a descer no aeroporto de Santarém e de lá seguir de lancha até a cidade de Itaituba. Para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Amanhã, feriado de 1º de janeiro, não teremos a edição do Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta sexta-feira, dia 2. Até lá,